Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. E hoje com uma convidada que está por cá pela segunda vez este ano. É verdade, Maria Emília. Olha, vou pedir-te, eu disse para falares, reparem só como este locutor é incompetente. Antes de começarmos a entrevista, aproxima-te do microfone, começa a entrevista, afasta-te um bocadinho do microfone. Oh. Só um bocadinho, pronto, está perfeito. Maria Emília, convidada desta noite das Madragoas, como disse, já tínhamos estado aqui à conversa este ano. Sim. A falar sobre uma série de... Foram quantas músicas? Foi uma espécie de EP, não é? Exatamente, foram três temas. EP. Portanto, Um Dia Cheguei-me a Ti, Perfeito Pecado e Casa de Fado. Exatamente. Três temas que, no fundo, aguçaram a curiosidade para este teu disco, que saiu há menos de um mês e chama-se Casa de Fado. Maria Emília, devo dizer, em primeiro lugar, que é uma belíssima capa, esta. Obrigada. Muito original. Eu acho que hoje em dia, não sei se vais concordar comigo ou não, mas não há assim tantas capas de disco, ainda mais no fado, que me surpreendam. Tenho a dizer, lamento aos outros. Acha? Acho mesmo. Eu fico feliz, tenha gostado. Eu gostei, esta aqui é uma capa simples, mas de facto eu acho que transmite de alguma maneira a tua identidade. Esse era o objetivo. Foste o que pensaste na capa, vamos começar já pela capa do disco. Pensamos todos em conjunto, a minha time de sonho, não é? Como o pessoal diz. Pensamos em conjunto, a ideia do disco, portanto, é transmitir aquilo que eu faço, aquilo que fiz durante 15 anos, que é trabalhar nas casas de fado, e a ideia era aproximar o público, tanto, portanto, no conteúdo do disco, como na capa, não é? Dessa realidade. E acho que nada melhor do que uma fotografia em Alfama. É uma fotografia em Alfama, de facto. A fotografia tem um ar noturno. Exatamente. É como se tivesse... A ideia é transmitir como se tivesse acabado de sair de uma casa de fado. E de facto é isso que passa. É verdade que há o título Casa de Fado, mas mesmo sem o título, se fosse só Maria Emília, imagina, era essa a sensação que ficava, que tinhas acabado de sair de uma casa de fados. Por isso aí estás de parabéns, conseguiste passar a mensagem certa. Obrigada. E outra coisa interessante é que o teu próprio look aqui na capa deste disco, e atenção, eu vou colocar a capa do disco no Facebook das Madragoas e no Facebook da Rádio Amália também, para que as pessoas possam ir ver a capa do disco a certa altura. Agora nós queremos, isto é rádio, não é? Mas o teu look também não é um look tradicional para uma fadista, assim à partida, não é? Ok, hoje em dia as coisas já estão um bocadinho diferentes, é verdade, mas há aqui um lado que é tropical, e eu acho que também tem a ver contigo. Tem a ver com as origens, e acho que também tem a ver com, pelo menos a minha ideia, cantar fado nos dias de hoje, não é? Eu sou uma miúda dos anos 90, portanto, hoje em dia, como o próprio António disse, isso não é uma coisa, portanto, as vestes não são uma coisa tão importante, não é tão importante como era há 30 anos atrás, não é? A história dos chailos, os vestidos compridos. E a minha ideia foi juntar um pouco do tradicional, que está, portanto, nesses 14 temas, distribuído pelos 14 temas, com uma indumentária mais jovem, não é? De uma miúda da geração 90, e que também remete um bocadinho às minhas origens, ao Brasil. É porque a verdade é essa. É que eu acho que durante algum tempo no fado, as fadistas começavam a aparecer. Eu acho que hoje em dia já se corrige um bocadinho isso. Com o teu caso, que és um belo exemplo disso, mas há outras, duas ou três, em que isso acontece. Ou seja, tentava-se, começam por ser, gravam discos aos 20 e poucos anos, 30 anos, e colavam-se muito a uma imagem que tinha pouco, se calhar, a ver com elas. Isto porque, porque são eram miúdas de 20 e tal anos também, como todas as outras. Exatamente. E metiam agora vou-me vestir à fadista, agora vou ser a fadista. E mais importante aqui é tu seres a Maria Emília, não é? Exatamente. Eu acho que cada artista, eu acho que o propósito do artista é retratar o seu tempo. A Amália retratou o tempo dela, Dona Beatriz da Conceição retratou o tempo dela, cada uma à sua maneira. Cada uma do seu jeito, não é? A Dona Amália vestia os vestidos compridos, o Shaila, aquela coisa toda. Por exemplo, a Dona Hermínia Silva já era totalmente distinta, totalmente diferente. Portanto, eu acho que cabe-nos a nós agora, não é? Esta geração mais nova, de, portanto, representarmos a nossa geração. Nós não vestimos saias compridas, muito raramente, o chile, aquela indumentária muito pesada, isso passou, isso existiu, ainda bem, e é lindo. E é maravilhoso olhar para trás e ver esse registro, mas o registro hoje é outro. E até te poderias apresentar assim, dessa forma como disseste, uma saia comprida, um chá, se isso tivesse a ver com, se andasses assim todos os Exatamente. Dias. Exatamente. Essa é que é a questão, é a questão de ser genuíno, não é? Exatamente. Eu acho que quanto mais genuíno, melhor, mais as pessoas vão gostar. E não falo só do que está, portanto, dos 14 temas. Falo mesmo do artista, da pessoa. Hoje em dia, muito, os artistas acabam por ser também... porque nós estávamos no elevador, estávamos aqui a subir até ao estúdio, e estávamos a falar sobre a questão de... A Maria Emília estava a brincar com o facto de fazer rádio, de poder fazer rádio. Sim. Poder, e acabei por não te dizer uma coisa, que mesmo que não venhas a fazer rádio ou ter um trabalho mais ligado à comunicação, nunca se sabe, porque apesar de... podes ser uma grande fadista, e és já uma... Aliás, já lá vamos ao concerto que deste, fantástico, no Santa Casa Alfama. Eu queria dar-te os parabéns por isso, mas já lá vamos a esse momento. Mas até poderias ainda vir a trabalhar no mundo da comunicação, nunca se sabe. Nunca Apesar sabe. De nunca, se nunca o fizeres, a verdade é que hoje um artista e um fadista, um cantor, seja o que for, é também um comunicador, mais do que nunca. Tens de estar nas redes sociais. Sim. A forma como estás nas redes sociais tem de ter a ver contigo necessariamente, porque senão vai soar a falso. Exatamente. Tens essa preocupação? Eu nas minhas redes sociais não publico muitas coisas sobre a minha vida pessoal. Publico mais sobre trabalho. Mas a forma como o faço, tento, portanto, aproximar-me mais das pessoas. Tento que as pessoas conheçam um bocado mais o meu lado brincalhão, às vezes com uma frase ou outra. Mas não publico muito sobre a minha vida pessoal, e acho que estou no meu direito, claro, de o fazer, não é? Mas eu acho que aqui até mais a questão é mais a forma do que o conteúdo. O conteúdo, exatamente, pode não ter a ver com a tua vida, com aquilo que se passa na tua vida, não é? Exatamente. Mas a forma tem que ter a ver contigo. Tem muito a Porque ver comigo. Porque senão as pessoas vão... Isto não é verdade. E nas redes sociais funciona a verdade. Por isso hoje em dia também os artistas têm que ter um lado de comunicação, não é? Exatamente. Maria Emília, convidada esta noite às Madragoas, vamos já despachar esse assunto. Eu fiquei impressionado, Maria Emília, dos parabéns, com o concerto que deste no Santa Casa Alfama. Eu estava lá, não vi todo o concerto, é verdade, porque também estávamos em trabalho aqui na rádio, tive outras coisas para fazer lá, mas foi incrível. Obrigada. Foi incrível. Obrigada. E a pergunta que eu fiz era a primeira vez que eu te estava a ver ao vivo, e a pergunta foi: ela canta assim há quanto tempo? Eu acho que pode ser uma pergunta interessante para te fazer. Tu, de facto, estás a cantar muito bem. E a pergunta é: tens notado em ti própria evolução ao longo dos últimos tempos? Tenho notado muita evolução. De ano para ano, de dia para dia. Uhum. Eu acho que... lá está. Eu vou à escola. todas as semanas. Eu vou às casas de fado. E isso é uma ajuda muito grande. As casas de fado são a escola, e é lá que evoluímos. E depois isso transparece em palco, no disco, e até mesmo nas casas de fado, não é? Acho que se não evoluir, alguma coisa está mal, não é? A evolução é um processo natural. E de facto foi um grande concerto e com muita segurança da minha convidada de hoje, Maria Emília. Casa de Fado é o nome do disco, bem a propósito, aliás, da conversa que estamos a ter. É o sítio onde a Maria Emília também, enfim, vai construindo a sua personalidade artística, que fica também aqui muito bem evidente neste disco. E nada melhor do que ouvirmos alguns dos temas. Maria Emília, o que é que queres ouvir? Eu vou-te passar aqui o disco, escolhe aí dois temas para ouvirmos agora. Ora, O Perfeito Pecado, que é um tema que eu gosto muito, do meu querido Mário Rainho, escreveu para mim. E podemos ouvir também o Casa de Fado, para quem não conhece. Exatamente. Ok. Ficar a conhecer. Dois avanços, no fundo, para este disco da Maria Emília, que vamos ouvir agora mesmo. Thank you. diz bem a minha alma. Ninguém leva a palma dentro dela. Dás-me, amor, o silêncio que me acalma e pões meus gritos de alma à janela. Amante das estrelas e da noite, por noite é o meu peito onde acordado te ergues e não há ninguém que afoite o que dizes em mim, meu adorado. Eu sou essa ternura que me dás e se mistura nesse olhar de tristeza que tem a sua beleza. Sou também a palavra que na minha voz é escrava. Sou a saudade atrás de quando juntos somos só. Dizes contigo tudo bem, que posso até cantar para cem, desde que o Shaila me proteja, as costas nuas ninguém veja, canto bem melhor em casa. Dizes com ciúme em brasa, trago nas saias compridas, pernas com salto escondidas. Falta-me o ar ao saber o teu regresso, que nunca se acaba o mar e o peixe, meu Deus, quanto peço. Ninguém duvida do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Achas que o fado é raiz do mar? Pior que o fado, nem o carnaval. É de mau tom imoral e rancoroso, triste, pesado, indecente, invejoso. Vejam bem, finjo que uso e finjo bem, dou a razão a quem a tem, juro por tudo mais que seja cantar sim, mas na igreja. E se a vizinha solta a língua, me prometes fome e míngua, som pranto desolado, e lá ficas do meu lado. És bom homem, és o homem mais amado, não há canção que eu não cante para ti na casa de fado. Mas o que eu gosto é de uma boa desgarrada, levo a mão à cintura e canto sem medo de nada. Tudo me sai mal. Pior, nem no Brasil sem carnaval. É de mau tom imoral e rancoroso, triste, pesado, indecente, invejoso. Vejam bem. És bom homem, és o homem mais amado, não há canção que eu não cante para ti na casa de fado. Ninguém duvida do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Ninguém duvida do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Ficou aqui então o single deste disco, um dos singles, não é? Foi o primeiro avanço logo em que estava no tal EP, não é? Exatamente. Casa de Fado, e está aqui também incluído neste disco. É aliás o tema que dá nome ao disco da Maria Emília, convidada desta noite das Madragoas. Maria Emília, há bocadinho disse que não foi há muito tempo que estiveste por aqui, e normalmente quando as pessoas voltam às Madragoas eu costumo perguntar o que é que mudou na vida delas, ou na carreira delas, seja o que for, ao longo desse período, não é? Aqui o período de tempo não é muito grande, mas ainda assim eu faço-te essa pergunta. O que é que tem mudado na tua vida? O que tem mudado na minha vida, ou o que mudou... Tem sido meses agitados, calculo. Ao longo deste tempo, portanto, foram meses agitados, o estúdio, não é? Toda a preparação do disco, o nervosismo, os palcos... Pisei, portanto, como se diz na gíria, não é? Estaleca para palco. A apresentação no Santa Casa Alfama, que foi importantíssima. Acho que evolui um bocadinho a cada dia, enquanto ser humano e enquanto artista. Aprender a controlar a ansiedade. E também no que diz, essa estaleca que ganhaste em palco, ganhaste também nas entrevistas. Porque, porque esta Maria Emília é diferente, voltamos à questão da comunicação, se calhar estou aqui a repetir, mas esta Maria Emília é diferente daquela que eu tive aqui no início do ano. Que bom! Mas sem a menor dúvida. Rádio Amália, contratem-me. Lá está, tem de ser. António, já foste. Já foi. ou se calhar não, porque repara, se fosse para arranjar uma pessoa melhor do que eu, já teriam arranjado, porque também não é difícil. Está bem, então podemos fazer aqui uma dupla. Uma dupla. Uma dupla sertaneja. Ora, mas está o convite feito. Vamos fazer, porque não? Fazer António, uma emissão. António e Maria Emília. Escolhes um convidado e entrevistamos os dois. Fica combinado? Combinado. Pronto, combinado. Temos que fazer isso. Olha, agora não, mas depois do teu concerto no Teatro Tivoli BBVA, temos de falar nisto, até porque já é esta semana, é sexta-feira, esse concerto em que a Maria Emília vai apresentar este Casa de Fado. Expectativas para esse momento? Quero não ter, tento sempre não ter expectativas. Quero estar tranquila, não quero estar muito expectante. Estou assim um bocadinho ansiosa. E tenho, portanto, como é que se diz? Goals, achievements, objetivos, é? Objetivos, mas expectativas, não sou muito de criar expectativas. Tenho a certeza absoluta que vai correr bem, é a minha verdade, é que eu vou abrir as portas da minha casa de fado às pessoas. É aquilo que eu sei fazer melhor, é cantar fado. Portanto, eu espero uma noite de fado belíssima. Não, sem expectativas nenhumas. Até porque as coisas assim podem fluir de outra maneira, não é? Exatamente. Caso, eu acho que quanto mais expectativas a gente cria, pior é. Não, deixa. Vai correr bem. A vida encarrega-se. E o teu objetivo também, digo eu, não sei, é recriar de alguma maneira este ambiente da casa de fado. Exatamente. Não é? Que acaba por estar na gênese deste disco, essa intimidade que pode ser recriada, não é uma tarefa fácil, é verdade, mas se calhar esse é um dos teus objetivos, recriar essa intimidade nesta sala, que é um bocadinho maior, não é? Sim, é um bocadinho maior e requer mais responsabilidade, mas também muito mais, portanto, prazer, não é? Muito mais, no caso, expor este trabalho de 15 anos ao grande público, não é? É uma responsabilidade enorme. E é já no dia 30 de novembro, já esta sexta-feira, no Teatro Tivoli BBVA, a Maria Emília vai estar então a apresentar esta Casa de Fado. Como ela disse, é um convite para que entre na casa da Maria Emília, pelo menos na casa artística da Maria Emília. Eu acho que esse também é o convite do disco, não é? Para que as pessoas possam, de facto, conhecer-te melhor, ouvindo-te. Exatamente. Nesse sentido, como é que foi a escolha para chegares até estes 14 temas? Cada tema tem um bocadinho de mim enquanto pessoa. A Casa de Fado, portanto, é de lá que venho. O Perfeito Pecado foi um tema que eu pedi exclusivamente ao Mário Rainho para escrever, para o fado Cunha e Silva, não é? O fado tradicional, e andava um bocadinho esquecido. E senti-me... ele conseguiu passar muito bem para palavras... Aquilo que sinto, aquilo que é o amor ao fado. E acho que não me retrata só a mim, não é? Retrata o amor de todas as fadistas e até de quem sabe escutar, porque também é fadista. Já agora vai falando um bocadinho, lanço-te o desafio. Em duas ou três frases para cada um deles, vá, okay. Vamos a isso. Estamos no segundo, terceiro. Ok. Minha Paz. É o último tema, é um tema especialíssimo, feito por... Que ainda vamos ouvir neste programa, atenção, fica atento, lá para o final vamos ter esse tema. O Minha Paz é um tema, letra e música de Edu Krieger, é um querido amigo brasileiro, conheci-o cá em Portugal, tocava ele para Ana Carolina, para essa artista de excelência, e deu-me este miminho. O Aconchego, que também... Vamos ouvir. Também vamos ouvir. Não é? O Aconchego é mais um miminho, remete às minhas origens, portanto ao Brasil. É o tema que eu ouço todas as manhãs, quando estou fora, no dia de regressar a casa. Uhum. Vou voltar para o meu Aconchego. Não é? O Som Fado desta Idade, que remete à Dona Beatriz da Conceição, que é uma das minhas referências, e que para os mais esquecidos... faz recordar, portanto, que o fado não é alegre de há 10 anos para cá. O fado já era alegre há muito mais tempo. É um daqueles mitos, não é? Exatamente. O fado é triste, o fado agora é mais alegre. O quê? Mas vocês nunca ouviram Irmini Silva, por exemplo? Exatamente. É o som fado desta idade. Olha, e ficamos, já te vou dar a oportunidade para falar sobre outros temas, mas vamos ouvir então dois desses que acabaste de referir, precisamente, Aconchego e depois Sou um Fado desta Idade. Thank you. estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Contigo de novo, roçando teu corpo e beijando você, pra mim tu és a estrela mais linda. Me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, vez em quando parece que pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar. Parece que vou mergulhar na felicidade. Belas cantigas, alegres, amigas, não deixem de os cantar, tristonhos, doentes, medonhos. Façam os fados ativos, se os querem ver vivos. Pode o fado ser eterno, ritmado, alegre, bailado, moderno. Desta idade, saltadinho com viveza, sabe bem não ter saudade, saudade, saudade, saudade faz tristeza. Há por dentro o sangue ferve, à moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Vamos, cantem este fado mexido, marcado. Faro assim é divertido, pulado, batido. Tem em si um ar de festa, bem nossa, modesta. E que mesmo portuguesa perdeu a tristeza, ganhou a impeleza. Sou um fado desta idade, saltadinho com viveza. Sabe bem não ter saudade, saudade, saudade, saudade faz tristeza. Cá por dentro o sangue ferve, à moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Cá por dentro o sangue ferve, à moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. E é um belíssimo título este, Sou um Fado desta Idade. Maria Emília vem apresentar-me esta, vem apresentar-nos esta Casa de Fados, é o Casa de Fado, no singular, é o nome do... Porquê no singular, já agora? Poderia ser Casa de Fados também. Porque é minha. Porque é tu, ah... É a minha, visto. É singular. É a Casa de Fado da Maria, Emília. Yeah. Bem, poderia ser tipo uma espécie de império, não é? Várias casas de fado. Vai chegar um dia... Exatamente. Daqui a 20 anos... Quem sabe? Casas de fados. Um império em casa Lisboa. Casa de fado 1, casa de fado 2, casa de fado 3. Nunca se sabe, nunca se sabe. Olha, vimos aqui então este tema. Eu interrompi-te que estavas aí a falar, estava a lançar-te um desafio, que, enfim, assim, a meio de uma entrevista é um desafio sempre ingrato, porque fala-me aí um bocadinho cada um dos temas, é aquela coisa preguiçosa. Vá, fala aí tu. Mas a verdade é que eu acho que acaba por ser interessante, tendo em conta que cada um deles tem a ver contigo. Olha, não sei, se quiseres aí referir mais três ou quatro, diz-me. Ok. Lisboa Bonita. Lisboa Bonita, pedi ajuda ao meu querido Carlos Manuel Proença, que é o produtor do disco, porque gostava de cantar algo que cheirasse a Santo António, a marchas, portanto, a Santos Populares, mas não queria me associar a bairro nenhum. Não me sinto presa a nenhum bairro, e atenção, vivi no Bairro Alto durante 15 anos, mas não queria estar ligada só a um bairro, porque todos os bairros têm o seu encanto. E então, numa bela tarde, fomos à casa do meu manager, meu querido Paulo Gil, e no alpendre, em casa dele, estávamos lá os dois, e o Carlos, olha, vamos ver esta. Epá, essa não, essa fala só sobre aquele bairro. Epá, e esta? Epá, esta também não. Então, olha, esta aqui é mesmo perfeita. Dona Amália, ouve lá isto. Epá, é mesmo isto. E depois fiquei a saber recentemente que isto foi a Grande Marcha de Lisboa em 1960 e qualquer coisa. É incrível isto. Mais temas, estou aqui a pensar. Temas, o Muito Embora Eu Querer Bem, também é da Dona Beatriz da Conceição. E é uma história de amor, portanto, identifico-me com ela. E de certeza que há de haver mais quem se identifique. Corações inquietos, aí desse lado. Ouçam a Maria. Olha, vamos ouvir esse. Isto é loucura, vamos ouvir esse tema. Apetece-me ouvir esse tema. Eu sei que não tínhamos decidido, mas vá, vamos a isso. Vamos lá. Okay. Rua em rua. atrás de ti, meu amor. Estes meus braços caídos, fugindo a todos os laços, só vibram quando pedaços dos nossos corpos unidos, só vibram quando pedaços dos nossos corpos unidos. A minha boca e a tua mal deixam de estar unidas. Vamos lá cantar, esta marcha ecoa na rua ao passar. Moraria passa, pica em Madragoa, alfa-me a graça por toda a Lisboa. Moraria passa, pica em Madragoa, alfa-me a graça por toda a Lisboa. Tens um castelo altaneiro que é a tua sentinela, desde o rei conquistador. Tens a Sé, tens o mosteiro, tens a graça da viela, sempre à espera de um pintor. São Vicente te abençoa, Santo António te acarinha, e rogo a Deus que te ajude. Vela por ti, ó Lisboa, lá na sua capelinha, a Senhora da Saúde. Lisboa, Lisboa, vamos lá cantar, esta marcha ecoa na rua ao passar. Moraria passa, pica em Madragoa, alfa-me a graça por toda a Lisboa. Música. a cantar esta marcha coa na rua ao passar. Mouraria passa, bica em Madragoa, alfa-me a graça por toda Lisboa. Mouraria passa, bica em Madragoa, alfa-me a graça por toda Lisboa. E depois de termos ouvido a Maria Emília com Muito Embora ao Querer Bem, já agora letra de Artur Ribeiro, música de Raul Ferrão, ouvimos também este Lisboa Bonita, letra de Eugénia Teles, música de Hermenegildo, que isto é um nome bem difícil de dizer em rádio, é o que não me leva mal, arranjos de todos os Hermenegildos que me ouvem, dificultam-me bastante, principalmente para um locutor meio gago como eu. Os arranjos são, mais uma vez, de Carlos Manuel Provença, ele que é também o produtor deste disco da Maria Emília. Quão importante é ter uma pessoa como Carlos Manuel Provença ao lado num disco de estreia? É o saber, é a experiência, é o bom gosto e, acima de tudo, a paciência. Eu acho que a experiência, não é, os anos de estrada e de... Portanto, deram-lhe essa larga escala de paciência. Teve muita paciência comigo para conseguirmos atingir esse objetivo juntos, acho. Hoje em dia fala-se muito da indústria discográfica, da questão do disco, e também se fala muito até que ponto o disco é um formato gasto ou não, não é? O que é que significa para ti ter um disco na mão, afinal? É perpetuar na história, é ficar. Nós vamos embora e a obra fica. E... Até porque eu não sou muito pessimista, não sei se vais concordar comigo ou não, mas eu não sou muito pessimista em relação ao disco. É verdade que em termos de promoção, hoje em dia funciona bem lançar um single, depois outro single. Tu próprio o fizeste. Sim. Começaste o ano logo a mostrar músicas, a aguçar a curiosidade. Olha, vamos ter disco no final do ano. Isso funciona, isso é muito fixe. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o disco vai ser sempre o disco. O disco é matéria. É como... Não sei se o António sente o mesmo que eu, mas é... Eu ainda não percebi, Sónia, não percebi uma coisa. O tratamento por você tem a ver com as tuas origens brasileiras ou é... Não sei. Se calhar é a barba, dá-lhe um aspecto mais... Exato, mais muito bem. Desculpa. Mais experiente. Mas... Sim. Não sei se posso tratar-te por tu, sim, então. Sim, força. Não sei se já leste, por exemplo... isso sucede-me com os livros. Ler um livro no iPad... Uhum. E ler um livro, portanto, é outra matéria. Coisa. É outra coisa. O cheiro do papel, não é? Dos livros. E o disco é igual. Ouvir um disco, portanto, no Spotify ou no iTunes é completamente diferente do que ter ali o disco na mão, sabe? O sabor é diferente. E até um dos seus objetivos para este disco é, de facto, mostrar a tua história, mostrar aquilo que és. E o disco, se não for um aglomerado de músicas... Há pessoas que fazem o disco com um aglomerado de música. Vou ter, já passaram os 2 anos, vou ter que editar mais um disco, vá, aqui, meter aqui umas músicas. Agora, tu que pensaste o disco como algo que te apresentasse, de facto, continua a ter essa importância. Ou seja, eu aqui consigo viajar ao longo destes temas e ficar-te a conhecer melhor. Sim, consegue-me conhecer melhor através de cada um dos temas. Não tem nada ao acaso, nada me foi imposto. Eu gravei aquilo que quis, aquilo com que me identificava. As pessoas que trabalharam comigo para este disco, a editora, a minha agência, o meu manager e o meu produtor, tiveram muito cuidado e muito carinho para comigo. Deixaram-me ser eu mesma. E isso é muito importante para um primeiro disco e para todos, acho. E é sobre esse disco que hoje conversamos nas Madragoas, já aproximamos aqui do final desta conversa. O disco chama-se Casa de Fado, Maria Emília, ela que tem concerto já esta sexta-feira no Teatro Tivoli, a não perder, às 9h30 da noite. Maria Emília, os temas, já falaste um bocadinho do concerto, ainda assim gostava de fazer outra pergunta. É provável, é verdade que este disco tem pouco tempo e, portanto, acabou de sair, mas é provável que ao vivo estes temas também se transformem numa outra coisa? Os temas ganham sempre outra dimensão. Exato. Quando tocados ao vivo, seja ele qual tema for, não é? É o calor do momento, é, portanto, a ligação com os músicos que estão ali, é toda uma energia que fazem com que qualquer tema se torne majestoso, não é? E é um tema sempre diferente, não é? Porque, na verdade, por muito... ou seja, apesar dele estar gravado aqui neste disco, vai ser sempre outro tema. Exatamente. Porque até as pessoas que estão lá acabam sempre por colaborar, nem que seja um bocadinho com ele. É mesmo isso. Reta final deste programa, Maria Emília, muito obrigado por teres vindo. Obrigada, e eu, para o final, quero acabar com uma pergunta à Daniela Oliveira. Ok. Maria Emília, qual é que é a tua paz? Hã? Classe. Faixa 14. E é assim que terminamos, precisamente. Faixa 14 deste disco chama-se Minha Paz. Aliás, já tínhamos anunciado que iríamos ouvir este tema. Fecha assim esta casa de fado da Maria Emília, mas o convite mantém-se para que possa ouvir este disco e para que possa também estar junto da Maria Emília já esta sexta-feira no Teatro Tivoli às 9:30 da noite. Venham, venham, venham. E é isso mesmo. Lancei o último convite. Há alguma coisa que queiras dizer que ainda não disseste? Tens aqui os teus últimos minutos. Malta, venham todos, dia 30, a minha casa de fado vai ser o Tivoli, venham fazer da minha casa de fado a casa de fado mais bonita de Lisboa e arredores nesse mesmo dia. Está feito o convite, Maria Emília, muito obrigado. E vamos terminar então com Minha Paz para o final destas madrugadas em que conversei, relembro, com Maria Emília, a propósito, este Maria Emília soou mal, Maria Emília a propósito deste disco de estreia chamado Casa de Fado. Até amanhã e um forte abraço. A gente tem, porém, em tua vida por engano. Existe um outro alguém. Vai, meu coração vazio quer encher-se de um rio que corre para o teu mar, onde não existe a distância entre nós nunca mais, e que eu possa ter meu acalanto e tua voz minha.